não é arte marcial, é arte marciana. Na guerra eu sou mighty, foda-se a NASA. Não luto pra ser faixa preta, vim tão com aterror igual faixa de Gaza. Minha parte parcial, parte a persiana, a janela se abre, o mundo é minha casa. Nem tudo tá nesse planeta, no fim o meu plano é planar sem asa. Longe de casa, mais de 2 anos, mais do que 101 semanas. Dois passos do paraíso, fugindo do inferno, vindo nirvana. Me camuflo igual a iguana, literalmente aviso o Ibama. Intelectualmente, intelectualmente, meu signo chinês leva uma vida cigana. A liberdade me chama, mente inflamável na palma que inflama. Venho de onde o vento se esconde, fazendo uma curva, xingando desgrama. Minha previsão do futuro, com a revisão de um passado impuro. É a tese versus a antítese que gera a síntese agora no escuro. Um diálogo com dialética, minha vida hermética, fumando rap. Alquimista com a música que eu faço, meu elixir existe para sempre. Se tem pitbull só latino, com um só tiro, eu mato a granel. Sou tarantino, interagindo, me garantindo com cães de aluguel. Vim pra tocar do foda-se, assim que a banda toca, deixando em choque os locks, por isso mesmo choca. Quem pipoca, mova-se, no fim nós te pipoca. As punch walk talk, por isso a gente soca. Vim pra tocar do foda-se, assim que a banda toca, deixando em choque os locks, por isso mesmo choca. Quem pipoca, mova-se, no fim nós te pipoca. As punch walk talk, por isso a gente soca. Me digo guia sem mitologia, pois ideologia dá lógica à vida. Ser conselheiro de perdedores é coisa que não incentiva. Perdem o tempo, pecam no templo, nunca se movem no movimento. São tipo vento, muito barulhento, querem ser à força o quinto elemento. Podem me calar a voz, matar o meu lado feroz, mas nunca aquilo que penso. Podem acorrentar o meu corpo, mas nunca se aprende. Prendo talento, nunca respirem o ar. Respirem a literatura dura e crua. Tranquem fraquezas humanas e por favor parem de poluir ruas. O globo a morada de todo o vício da sociedade, os mitos. Os fracos usam as armas, enquanto os fortes usam os ricos. Vocês são iguais à sujidade, os vossos ouvidos consomem. Porque o porco só ficou sujo após entrar em contacto com o homem. A cada minuto de raiva perdem 60 segundos felizes. E olha que a raiva por vezes dita bem tudo aquilo que fins. Sou selvagem, mas tenho uma vida pública. Toda a minha tribo é única e dita bem a lei da música. Sociedade podre, felicidade pobre. É o povo nobre que está na merda. É na margem da lei da música que estou. Só viverei de tudo aquilo que sou. Sociedade podre, felicidade pobre. É o povo nobre que está na merda. É na margem da lei da música que estou. Só viverei de tudo aquilo que sou. Mundo foque em teu que não pode ter, já que podem ver através do ser. Não tente ser o pior de você, a loucura vem através do poder. Me joguei em alto mar e tô sem barco. Vejo meu passado aqui do alto. Drone Darko, tô vivo no passo da morte, correndo pra fora de Saturno. Lembrei dos 9 de idade e meu cega Saturno. Vivo a cega, sempre dando tiro no escuro, lutando mais que o Trunks pra salvar o meu futuro. E nunca fui vestir a peita e jogar no Barcelona. Cês arruma muita treta, mas no Barcelona, abrindo as janelas do sistema. Bill Gates, metendo louco nesse mundo tipo Norman Bates. Sendo egoísta demais e a culpa é minha. Quem tem boca vai a Roma. Meu fogão tem 6 e ainda tá na cozinha. Nem sempre o que vale é o sentido das coisas, já que o sentido não sente. Somos provas em formas de pessoas e as pessoas mentem. Dizem que nada posso, caminho em direção. Já bebi água demais no poço, essa é a questão. Vim tomar os 7 mares, foda-se sua opinião. Amores se vão com os anos, amadureça seu coração. Dizem que nada posso, caminho em direção. Já bebi água demais no poço, essa é a questão. Vim tomar os 7 mares, foda-se sua opinião. Amores se vão com os anos, amadureça seu coração. Licença pra chegar. O caralho, não vou ser educado. Minha educação se mede na postura. Com esse puto não fico calado. G, nobe de gola Hokage. Sou fã da caseta voadora. Minha zés, o meu chakra. Dispara a metralhadora. Filha da puta, vê se me entende. A Miliana se desmerece. Eu sou a legião que possa essas cria. Que não me pede proteção na prece. Conhecimento, entretenimento. Qual dos dois é reconhecimento? Não se esqueça que excremento. Rego solo de bom rendimento. Sou lixo que se recicla. Saudável pra humanidade. Não, esse tipo de lixo que queima o nome da cidade. Sou cria planeta primata. Bem-vindo à selva de pedra. Vim lá do planeta Vegeta. Sou o Saiyajin que nunca se medra. Martelada nos dentes. Meu instinto de vingança é diferente. Minha mente transtornada. Debate diariamente consciente. Não me abala que mete o mala. Pois é muita fala, fala. Mando pra bala agora cala. Com esse salvo de bala, bala, bala. Seis fala, fala pra caralho. Trampa nada, nada. Nós trampa tudo, tudo. E tira onda na levada. Sem rima beabá. Não dá nível pra trocar. Ah, foda-se.